Um calor hoje, hein? Até dentro daqui eu estava pensando um calor e lembrando que a primeira, o quê? 5 anos a gente não tinha ar-condicionado aqui. Não sei como a gente sobreviveu naquele... Ai. Amém. Semana passada eu comecei uma série sobre o livro dos Provérbios. Quantos de vocês estão lendo Provérbios agora? Alguém? Então, a gente começou essa coisa, ler um provérbio, um capítulo por dia. E a semana passada eu falei sobre o primeiro capítulo do provérbio. E acho que é bem óbvio, a gente vai fazer o segundo capítulo hoje. Eu vou fazer até versículo 8. Então, eu coloquei na... Pode voltar isso, obrigado. Eu coloquei a pergunta que eu vou falar nessa série inteira, que a Andy Stanley chamou a pergunta mais importante da sua vida. Fazendo essa pergunta, o que é coisa sábia para mim fazer? Então, ou seja, cada vez que a gente tem uma decisão para tomar, grande ou pequeno, média, qualquer tamanho, a gente faz essa pergunta, o que é coisa sábia para fazer? E depois fazer isso. Minhas palavras. Debbie colocou bem certinho, mas eu não aprendi como falar esse jeito ainda. Então, mais 20 anos acho que eu vou conseguir. Então, quando nós estamos tomando decisão com nossos filhos, o que é coisa sábia de fazer com eles? Não é coisa mais fácil, não é coisa que meus pais fizeram, coisa mais sábia. Então, a gente vai trabalhar em cima desse tema, continuando hoje. Então, semana passada, a gente usou esse Provérbios 1:7, que era mais ou menos o tema do livro inteiro, que fala sobre o temor do Senhor é princípio de conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, nesse primeiro capítulo, a gente está lembrando uma coisa bem principal: o temor do Senhor. A gente falou sobre a importância, mais do que nunca, esse temor do Senhor. Nós estamos por lembrar essa questão. Às vezes a gente estava tentando trazer um equilíbrio. Se a gente veio de uma passado de legalismo, coisa assim, às vezes a gente enfatiza graça demais e a gente falta o temor do Senhor. O que é temor do Senhor em nossas decisões? É cada vez que a gente está fazendo uma decisão também, junto com o que é a coisa mais sábia de fazer, é qual coisa vai agradar Deus para mim fazer. Então, a gente usou esse gráfico mais ou menos. Eu não sei se tem um jeito para, Victor, para colocar a... O tamanho certo, porque vai ter palavras embaixo da andando e acho que não vai enxergar depois. Então, eu mudei um pouquinho a coisa, mas nós temos três coisas que a gente está focalizando. Um é aprendendo coisas. Então, nós estamos aprendendo como fazer coisas, como viver uma vida melhor, uma vida mais sucedida. Todos nós queremos ter a prosperidade em nossas vidas. Todos nós queremos ter uma vida bem feliz. Mas nós precisamos aprender como fazer isso. Junto com isso, é entendendo os princípios. Ou seja, às vezes a gente ouve as práticas de fazer. E às vezes nós fazemos isso, mas nós fazemos não sabendo as porquês. Uma vez a gente entende melhor as porquês, a coisa desce melhor para o nosso coração. E depois eu coloquei, obrigado, eu coloquei andando. Ou seja, vivendo esses princípios, ok? Aprendendo coisas, entendendo coisas e vivendo essas coisas, ou andando. Esse vai ajudar a gente a tomar passos e fazer coisas necessárias para ter uma vida bem feliz e bem próspera. Esse é um cara que roubou um banco. Eu estava lendo sobre a vida dele. Desculpe, eu não coloquei nome, eu esqueci o nome dele, mas ele era um homem que entrou num banco, ele não usou a... Sabe, normalmente pessoas usam uma máscara, né? Mas ele entrou lá e roubou tinha uma arma, roubou o banco e saiu. E levou acho que poucas horas e eles pegaram ele porque tinha vídeo desse cara. E esse cara falou com a polícia, ele falou: mas como vocês me enxergaram? Eu passei suco de limão em meu rosto. Esse cara, essa é uma história verdadeira. Esse cara leu em um lugar que, sabe como a polícia pega a nossa placa na radar eletrônica? Se você passa suco de limão, o câmera não pode enxergar aquele placa e você não vai levar uma multa. Então ele pensou, se funciona assim, vai funcionar em meu rosto também. E ele fez isso e a polícia pegou ele. Eu acho que os fatos dele eram um pouco limitados. Ele estava lendo sobre isso, ou seja, ele estava tentando entender algumas coisas. Conhecimento ele estava tentando procurar, mas ele pegou conhecimento errado, não é verdade? Eu tenho mais um exemplo verdadeiro. Essas duas pessoas não tinham a máscara, então eles pegaram uma marca e fizeram isso, achando que ninguém vai perceber quem eles estão, e obviamente a polícia pegou eles também. Provavelmente não é as ladrões mais inteligentes do mundo, mas pelo menos tentando, né? Então, eu estava mostrando isso porque esse mostra uma coisa, o nome é meio complicado, mas o conceito não é tão complicado. Quando eu estava estudando sobre tendências de pessoas, tendências psicológicas que nós temos, falou sobre essa coisa, efeito Dunning-Kruger. Então, esse gráfico mostra alguma coisa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram alunos, esses dois caras era que fez esse estudo, eles pegaram alunos e eles deu uma prova lá na universidade para esses alunos, ok? Eles tinham de matemática, eles tinham algumas outras matérias também. Depois da prova, quando os alunos estavam saindo da sala da aula, eles perguntaram aos alunos: você acha que você ganhou qual nota em essa prova? E o que as alunas falaram e eles marcaram. O que eles descobriram? Sem exceção, as alunas que acharam que chegou nota 8, 9, eram alunas que pegaram notas de 4 e 5. Ou seja, eles descobriram alguma coisa que era uma coisa não é só por matemática e alunos, mas em vida em geral, é que ou mais pessoas não entendem sobre alguma coisa, eles acham que eles entendem. Entendem o que eu estou falando? Eles acham que eles realmente sabem mais do que eles sabem. E esse causa um grande problema, porque se a gente acha que nós sabemos, a gente não tem espaço lá para aprender o que é necessário. Esse é o problema que esse gráfico está mostrando. Quando pessoas têm mais experiência, a tendência é, depois você começa a aprender mais sobre o assunto, você começa a descer com esse linha vermelha, porque você está percebendo, oxe, eu não sabe nem perto do que eu achei que eu sabia. E depois de mais e mais experiência, a gente começa a conhecer mais e mais, até chegar a um nível expert. Ok? Então, por que eu estou mostrando isso? Eu não acho que tem pessoas ladrões aqui querendo roubar um banco, tá? Eu estou mostrando isso porque, em geral, a nossa tendência é isso sobre qualquer coisa. Sobre como ter um casamento feliz. Como ser um pai bom. Como ser um filho bom, como ser um homem de Deus, como ser alguém que está trabalhando na empresa. E às vezes essas questões, até eu estava citando da semana passada, pessoas que acham que sabem, aquele coisa, eu dei um exemplo, tem mais adultos, então eu vou pegar mais os jovens, sabe? As jovens acham que sabem como namorar, mas não leu nem um livro sobre o assunto. Adultos, pessoas casadas por muitos anos, a gente sabe, é engraçado para mim, quando pessoas acham que eles têm uma PhD em como escolher um namorado ou namorada bom. Às vezes, muitas vezes, a pessoa que os jovens estão escolhendo não é uma pessoa boa. E às vezes, a gente como adultos, a gente quer muitos anos de casamento, felizes, muitos anos naquele sentido, sabe? Às vezes a gente percebe coisas, não percebe? Mas é engraçado quando pessoas tentam falar com outros, com as mais novas, que esse pessoa não é bom, às vezes é uma reação, como você não sabe. A gente não é como o profeta, pode profetizar coisas assim, mas às vezes com mais experiência e mais estudo, e a gente com mais vida, a gente está enxergando coisas que vai dar mais sucesso. Quando nós estamos pessoas que estão abertas para pessoas falar conosco, nós temos curiosidade sobre qualquer assunto, o que acontece é, a nosso nível de arrogância, se eu posso usar essa palavra, desce, a gente fica com mais pés no chão, e a gente começa a procurar mais conhecimento sobre coisas, e nesse a gente está começando uma viagem ou um caminho de mais sucesso. Jovens, você já ouviu isso mil vezes comigo, estuda mais sobre esse assunto. A nossa jovens, eu vou falar, eu tenho muito orgulho dos nossos jovens, a gente visita muitas igrejas, e eu vi muitos jovens que não sabem nada de namoro, nada de casamento, nada desses assuntos. E são assuntos que a gente aborda direto, não é? Alguém está falando, pastor, fala mais a coisa que não é sobre namoro, sabe? Não aguenta mais, sabe? Mas a gente fala porque a gente não quer a nossos jovens errarem nisso, não é verdade? Então, quando nós estamos buscando isso, esse vai começar a trazer mais prosperidade e mais uma vida bem-sucedida, que é o que a gente está procurando. Vamos lá. O Stephen Hawking, ele fala, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do conhecimento. A ilusão do conhecimento. Nossa, até quando eu estava preparando para essa palavra, eu estava pensando, Deus, me ajuda a ter uma percepção, o que é uma área na minha vida que eu tenho uma ilusão de conhecimento sobre. Vamos lá. Então, hoje eu quero falar sobre a primeira metade desse livro, capítulo 2, que fala sobre esse é o nosso versículo. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o entendimento, ou discernimento. Essas duas coisas, as palavras são bem parecidas no hebraico. Então, hoje eu vou falar sobre conhecimento, entendimento e sabedoria. Essas são as três coisas que nós precisamos ter junto com o temor do Senhor em nosso caminho de prosperidade e uma vida bem-sucedida. Vamos lá. Lá em casa eu tinha uma bomba de submersa de água, que puxa água, e a bomba travou. E gente, eu não sabe muito de coisas assim, sabe? Mas alguma coisa eu tenho certeza. Alguém vai cobrar muito se eu levo a bomba para alguém. Eu pensei, a coisa travou, então provavelmente uma coisa está travada. E se eu, é uma pedra, alguma coisa, se eu tiro essa pedra, eu vou economizar uma grana e Debbie não vai ficar frustrado que eu estou gastando grana em uma bomba, sabe? Então, eu fui lá Eu peguei as ferramentas para fazer essa coisa caseira, sabe? Eu pensei, se eu tinha muito problema, vou ligar ali, sabe? E eu cheguei nessa coisa. O problema era o próximo slide. Você viu lá em cima? A cabeça desses parafusos era essas coisas aqui, sabe? Ou seja, a bomba travada estava exigindo um ferramenta que eu não tinha. Mas não é nenhum problema para mim, sabe por quê? Porque com certeza, em minha casa, em um lugar, existe alguma coisa, uma faca, alguma coisa que enfia dentro dessa estrela, sabe? E eu peguei a faca, sabe? Pum! Quebrou a ponta da faca. Então, além de não arrumar a coisa, Debbie ficou brava comigo, porque entre todas as facas na casa, eu escolhi uma faca que ela acabou de comprar, e eu não lembro era quanto reais, mas era, ou seja, tinha muito problema, ou seja, a coisa ainda ficou travada, eu quebrei a ferramenta, e ainda em tudo estava precisando arrumar a bomba e comprar outra faca. Então, a situação ficou complicada. Ou seja, a maneira certa para arrumar essa bomba era o quê? Era pegar até aumentar as ferramentas que eu tenho. Ou seja, eu preciso ter outras ferramentas para um nível de problema maior, não é verdade? Agora, como eu estava falando a semana passada, a nossa cultura mudou bastante, gente. Pais, as nossas jovens, nossos filhos estão vivendo um mundo, sabe, que não existia naquela época nossa. A gente sabe isso, mas precisa parar de só pensar, oxe, é diferente. Quais são as chaves? Quais são as ferramentas que a gente precisa hoje, que são novas, para realmente lidar com uma nova cultura dos jovens, de juventude? Crianças que estão, que sabem mais do computador do que a gente, que tem essas imagens assim tão fácil, e fácil para apagar também, onde a gente não sabe se o que eles estão olhando, sabe? Então, quais são as ferramentas que a gente vai usar? Ou a gente é esse tipo de pegar qualquer faca e fazer isso? Por quê? Porque funcionou para meus pais. Eu sou melhor do que meus pais, antigamente. A nossa padrão não é o que nossos pais. A nossa padrão é o quê? A semelhança de Jesus. Esse é nosso alvo, esse é onde a gente está querendo chegar. Para chegar lá, hoje em nossa cultura, nós precisamos de outras ferramentas. Hoje, eu quero falar sobre esses ferramentas de sabedoria, conhecimento e entendimento. Vamos lá. Debbie. Nós nunca nos tornaremos sábios apenas vivendo a vida. Isto requer uma busca deliberada, memorização da Bíblia, meditação, disciplina, obediência, estudo, aprender novas habilidades e exige pagar um alto preço por ela. O que eu quero convencer vocês hoje à noite é para fazer, pagar o preço necessário, é para ter um fome, para pegar habilidades melhores, para entrar na Bíblia de uma maneira como você nunca fez antes, para alinhar as suas práticas com a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, essas coisas que eu escrevi e alguns mais, esse é quando a gente vai começar a ver um nível, um novo nível de sucesso, criando nossos filhos, amando nossa cônjuge, ou vivendo com nossos pais, trabalhando no nosso emprego, indo para a escola ou universidade, sendo o melhor exemplo de Jesus para nossos amigos e mais e mais. Esse é a receita, ou parte da receita, que nós precisamos fazer. Então, eu vou usar esse citação mais para frente, com outra ênfase, depois algumas slides. Provérbios 2, 1 a 5, fala o seguinte: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. É legal esse passagem, porque fala um presente no final bem, bem legal. Então, vocês vão achar o conhecimento de Deus. O que Deus pensa sobre a questão. E se nós sabemos o que Deus pensa, a gente faz o que Deus quer para a gente fazer e a gente vai ter sucesso, não é verdade? Então, eu peguei esse mesmo versículo, eu reformatei um pouquinho diferente. Eu tirei os números, vamos lá, próximo. Então, mesmo versículo, mesmas palavras, eu só reformatei nesse jeito. Se você faz essas coisas, você vai ter esse resultado. Ou seja, é uma coisa que a gente pegou não sei onde, em nossa cultura cristã, que só se eu aceito Jesus, sabedoria vem na minha cabeça, sabe? Se eu vivo em uma maneira santa, que eu vou tomar decisões boas e vai fazer a todas essas coisas, sabe? E a verdade é uma boa começa. Mas a Bíblia fala bem claro que esse você precisa fazer mais. Quer o conhecimento de Deus? Quer saber o que Deus quer para você fazer numa situação? Sabe, um dos problemas a gente está chegando, às vezes, a gente não quer fazer nem dessas coisas na lista, a gente quer ir para uma igreja que tem alguém profetizando. Oxe, eu quero saber o que Deus quer fazer para minha família, então eu quero ir para aquele culto onde tem alguém que vai profetizar. Que é legal, não é legal? Puxa, eu gosto muito disso, sabe? Tem palavras que foram faladas sobre nós que a gente está até pensando muito, conversando essa semana. Mas não pode ser só isso, gente. E também não tem uma palavra para cada pessoa no mundo, sabe? Esse não é o que é normal. O que é normal é esse aceitar aqui. Aceitar as palavras. Guardar em seu coração. Como você guarda a palavra de Deus no seu coração? Me ajuda. Memorizando versículos, decorando versículos. Ok? Ok. Então, todo mundo concorda com o que está escrito aqui? Então, ninguém responde, mas eu vou fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você decorou um versículo? Que não é um cântico, esse não vale, sabe? Vale, mas nesse pregação não vale, ok? Entendemos falando? A gente, existe uma desconexão entre coisas que a gente acredita nisso, a gente acredita que eu vou conhecer a mente de Deus, o que Deus pensa se eu faço isso. Então a pergunta que nós precisamos fazer é, então o que eu estou fazendo para guardar a palavra de Deus no meu coração? Eu realmente estou aceitando as palavras? Impressionante, quantas palavras de Deus, quantas palavras estão na Bíblia que as pessoas estão rejeitando hoje? Não, mas esse não é para hoje. Não, esse não é para hoje também. Oh, esse não é para hoje. Aceitar as minhas palavras, guardar no coração meus mandamentos, dar ouvidos, inclinar o coração, clamar por entendimento. Quando foi a última vez que você clamou por entendimento? Como nós podemos fazer isso? Clamar por discernimento, procurar sabedoria. Como procura o quê? A prata. E buscá-lo, como você está buscando tesouro escondido. Eu gosto desses filmes, eu não sei, eu gosto de filmes de tesouro, sabe? Esses caras tentando achar ouro, sabe? Tem um lado que eu gosto e outro lado eu não gosto. Eu gosto porque eu quero para eles achar. mas eu não gosto, porque eles estão levando a família no buraco financeiro, sabe, buscando alguma coisa assim. Mas eu vi essas pessoas trabalhando, sabe, 10, 15 horas por dia, buscando ouro. Quanto tempo a gente está buscando o ouro do Senhor? Quanto tempo a gente está buscando o ouro nas áreas que a gente quer ser bem sucedido? Então, essa é uma pergunta, essas perguntas a gente precisa fazer por nós mesmos. Vamos lá. Até pagar um alto preço, ok? Vamos lá. E depois chega o nosso versículo principal. Pois o Senhor quem dá essas três coisas, sabedoria, conhecimento e entendimento. O restante do tempo eu vou falar sobre essas coisas. Vamos lá. Tá? Então eu tenho isso. Faz três cliques já. Ok, isso pode deixar. Volta um clique. Perfeito. Tá. Agora eu peguei nosso homem, que a gente vai construir em cima dessa coisa. Então, conhecimento é adquirindo informações relevantes, ok? Pegando informação. E não é só informação, mas informação relevantes. Tem coisas, por exemplo, vamos falar, eu quero ser um pai mais sábio. Eu quero criar meus filhos de maneira melhor, sabe? Bem sucedido possível, sabe? Gente, não falta livros sobre esse assunto. E não falta livros que falam abobrinha também. Besteira. Sabe? Então, a busca do conhecimento não é só pegando fatos, pegando informação, mas pegando a informação certa. Okay? Esse é o primeiro, entendendo. Ou seja, a Bíblia usa essas duas palavras, entendimento, discernimento. Conectando as pontos. Eu vou mostrar mais para frente, esse é onde nós estamos chegando e andando, sabedoria, aplicando essa informação em a melhor maneira e o tempo certo, ok? Então, a gente vai falar sobre essas três coisas, vamos lá. Primeiro, eu vou usar como um gráfico, como um círculo, vamos lá, próximo, isso. Então, a gente começa com conhecimento, ok? Pegando informação relevante, ok? Então, vou mostrar. Próximo. Entendimento é conectando os pontos. Próximo. E sabedoria. E esse é o gráfico que eu vou usar aqui por frente. Ok, vamos lá. Conhecimento. Próximo. Ok. Conhecimento. Pegando a informação relevante. Então, eu entro no Google sobre como ser um pai cristão melhor. Puxa, bilhões de artigos e livros, coisas assim. Mas entre todos, eu perguntei aos pastores, eu perguntei pessoas eu respeito na família cristã, que realmente são boas referências, que falou sobre livros. Eu tenho todas essas coisas, mas eu não sei quantas dessas coisas realmente vai funcionar para meus filhos. Então, próximo. Então, eu tirei alguns que realmente é menos relevante, e agora eu tenho as coisas relevantes, ok? Esse é a parte do nosso processo de conhecimento. Próximo. Entendimento é o quê? Conectando as pontos relevantes. Então, o que nós estamos falando hoje à noite? Nós precisamos usar esses três elementos para tomar decisões sábias. Então, não é só uma, as três. Então, entendimento ajuda a gente já sabe muito sobre o assunto agora, mas agora, quais coisas, como eu vou ligar os pontos? Então, dá uma olhada, próxima. Agora você está percebendo, eu coloquei vermelho alguns desses pontos. Vocês estão enxergando? Alguém tem aquele seguidez, como se chama, de cores, isso, você vai sofrer nesse exercício aqui. Tá, próximo. Agora, você está enxergando? É uma o quê? É uma estrela, sim. Então, eu não tenho todos esses pontos, mas você está vendo como esse ponto está ligado com esse fato, com esse, e você está percebendo o desenho, e nesse caso, o desenho. Vamos lá. Esse é entendimento, conectando as pontas. Okay? Eu vou mostrar mais para frente como usar isso na nossa vida prática, mas eu quero mostrar mais um aspecto. Quando a gente é bom de ir olhando, ligando as pontas de informação um com o outro, a gente começa a ver o trajetório das coisas. Quanto melhor você conectar os pontos relevantes, melhor você irá prever a trajetória. Ou seja, você vai saber onde a coisa está. Então, se você viu, esse pega uma bola de futebol, ele coloca lá e a coisa faz uma... aquele máquina chute, tá? Se a bola começa aqui e vai para cá, vai chegar onde? Vai chegar no lado direito, não é verdade? Ou seja, a gente viu esse ponto, esse ponto, esse ponto, provavelmente o próximo ponto é o quê? Lá. É isso? Às vezes, a gente viu uma coisa um pouco diferente. Agora, esse tem uma, como se chama? Efeito? Fala isso. Efeito, tá? Então, quem joga futebol, gente, é uma coisa impressionante como alguém pode chutar e saber que a coisa vai lá e vai entrar assim. Sabe, às vezes eu não acredito que pessoas sabem como é. E também, o que até é bom, é quando você é o goleiro, e você está olhando aquele bola fazendo uma curva, você já sabe, provavelmente, a curva vai continuar, e você sabe onde você vai proteger, não é verdade? Então, nas duas coisas, para proteger o head, o gol, você está olhando a trajetória das coisas e você está se posicionando para proteger o gol o melhor possível, não é verdade? Então, no mesmo jeito, coisas em nossa família estão acontecendo. E se a gente só fecha os olhos, a bola ainda vai entrar. Nós precisamos ter uma habilidade para ver a trajetória das coisas acontecendo em nossas vidas. E não é como prevenir como uma coisa assim, mas prevenir porque a gente entende essa coisa da trajetória, nós podemos saber que a coisa vai ficar numa situação assim. Então, nós temos a internet em nossa casa. Se a gente não tem a gente deixa a internet no quarto dos nossos filhos. Eles não têm horários. A gente não tem nem uma coisa de segurança onde a gente sabe o que eles estão assistindo. Se eles podem trancar a porta deles. A trajetória dessa coisa é o quê? Você acha que eles estão... E você pergunta ao seu filho, filho, o que você está assistindo na internet? Ô pai, versículos bíblicos. Sabe? Um devocional. O pão diário. Sabe? Ah, que bom, filho. Ah, que bom. Quantos de vocês acham que esse jovem provavelmente está só fazendo isso? Por quê? Porque a gente entende a trajetória da coisa. Sabe? Now, pega o mesmo computador. Mas nesse computador tem um programa onde os pais sabem cada coisa, cada lugar que o computador está entrando. Okay? Existe essa coisa. A gente já falou várias vezes sobre isso. Quando vocês acham que esse filho está entrando em sites bem pesados, coisas assim? Claro que não. Ou seja, não é que é impossível, mas provavelmente não. Ou seja, as pais, sabendo que tem uma tendência de pecado em todos nós, estão olhando onde a coisa, a trajetória da coisa, está ligando as pontas, está falando, ok... Eu tenho um filho, ele tem esses anos, sabe? Ele tem amigos assim, blá, blá, blá. E a gente pode já saber sobre coisas onde nós podemos proteger, não é gol, mas alguma coisa mais importante. A nossa lar, a nossa família, a vida sexual dos nossos filhos. Gente, Nós precisamos entender como ligar essas bolinhas. Crianças que estão entrando em sites, olhando coisas, quando eles estão esse tamanho. Atos, sabe, que pessoas estão fazendo, homem com homem, sei lá, homem e mulher, independente de como é. Mas olhando coisas que pessoas não devem, o que acontece é abre eles por áreas que não têm maturidade para lidar. E a gente vai sofrer as consequências, mas nós podemos se proteger contra isso, se a gente está ligado com conhecimento, sabendo o que são as coisas, as tendências, e também entendimento é o que nós podemos fazer para evitar isso. Esse é ligando as bolinhas, ok? Vamos lá. Então, imagine esse casal aqui, esse casal está namorando, ok? Mulher passa em frente, e esse homem não está olhando a namorada mais, ele está olhando ela. Quando vocês acham, não é nenhum problema, esse é bem normal, esse não é problema, não, provavelmente se ela casa com esse cara, ele vai parar de fazer isso. Alguém acha que ele vai parar de fazer isso depois do casamento? Sabe? Ou seja, e esses são pais, só para vocês saberem, essas são coisas que a gente está ensinando nossos jovens, nossos adolescentes, para reconhecer faltas de caráter em pessoas. Não é como julgando eles, mas como sabendo que existe um trajetório. Quando um homem não é homem de Deus, as práticas deles não vão ser práticas de um homem de Deus. Não é verdade? Mas quando uma pessoa não tem entendimento, o que acontece? Um homem que não é um homem de Deus faz essas coisas, mas a menina espera que um dia, não, eu tenho fé, esse cara vai ser bem legal e sempre vai me tratar bem e vai ser bem puro em todo o nosso relacionamento. Entendo isso falando? É impossível que isso vai acontecer? Claro, não é impossível. Mas é improvável. Entendo isso falando? Próximo. Aplicando também. Duas pessoas namorando, ela gritando desse jeito. Quando sabe, quando um dedo está na sua, só falando desse jeito, sem o dedo, é desrespeito. Não é só a gritaria, é desrespeito. Mas até com o dedo deixa a coisa até maior. Se eles casam, não vai ter mais desrespeito. É isso? Ou seja, existe um trajetório. Namoro. Um dos propósitos do namoro, pais, um dos propósitos de nossos filhos namorando é onde eles podem olhar como é para conviver um com o outro, para revelar práticas que a gente pode olhar o trajetório e ver se vai ter um casamento bem sucedido ou não. Quando a gente só usa namoro, o namoro dos nossos filhos, como um tempo onde eles precisam só ficar puras. Sabe, só não fazer as coisas, você sabe, é errado, sabe? Então, esse é o propósito do namoro. Não é. É para ver se esse é um homem que sua filha realmente quer casar um dia. E quando a gente usa namoro para a função certa, que é o quê? Ter uma linha onde a gente pode ver trajetórias, esse ajuda a jovem e também você como pais. Ok? Entendimento e conhecimento. Vamos lá? Sabedoria. Então, vou aplicar em duas áreas. A primeira é decisões. Nós precisamos tomar uma decisão. Quando nós estamos tomando decisões, lembra primeiro. A primeira coisa do capítulo 1 é o quê? Temor do Senhor. Então, a gente não faz coisas que são erradas. Sabe? Tudo que nós estamos fazendo, a gente quer glorificar Deus no que nós estamos fazendo. Capítulo 2. Esses três elementos. Então, às vezes, tem decisões boas, sabe? Mais do que uma decisão boa. Não é toda decisão é boa, não é toda decisão é ruim. E a gente quer, ok? Chegar no conhecimento de Deus, ou seja, aquele promessa que está nesse capítulo. Se nós fazemos essas coisas, Deus vai revelar quais passos, onde a gente vai é para pisar. Então, o que nós fazemos? A gente aplica esse lente de três facetas. Primeiro, conhecimento. Então, a gente pega informação sobre a coisa. Vamos imaginar, você está tentando decidir a ir para uma cidade. Eu lembro em Curitiba, finalmente a gente tem um exemplo que realmente é de Curitiba. Tinha um casal que ele foi oferecido, não lembro se era 4 ou 5 vezes a mais o salário, se ele vai para essa cidade. Eu não lembro o nome da cidade, mas só lembro o nome, era esse tamanho. É um nome ligado, sabe, a esses nomes de índio, sabe? Uma máscara, meu pai, imagine, a placa vai precisar pagar 2 vezes mais, porque é tão, tão grande, sabe? Então, o conhecimento desse homem fez é esse fato. Eu vou ganhar 5 vezes mais do que eu estou ganhando agora, pastor. Essa é a bênção de Deus. E o que acontece às vezes, gente, por favor, me entende, eu tento ser menos alemão, sabe? Eu tento com todo o meu ser um pouco menos, mas às vezes, sabe, esse lado sai. E eu falei... Eu estava meio assim, tentando, sabe, escolher as palavras, e ele falou, mas pastor, por que você não está feliz comigo, sabe? Eu falei, eu só tenho uma pergunta, existe uma igreja boa lá? Oh, sabe? Sabe o que a resposta era? Não sei. Não sei. Eu posso falar abertamente com vocês, gente, quer destruir sua família? Tem uma receita bem boa: ir para um lugar onde não tem uma igreja, sabe o que é? Ou uma igreja super legalista, onde seus filhos vão ter ódio daquele lugar. Gente, nós temos uma responsabilidade, não é só para ganhar grana, não é só prover pão e comida para nossos filhos, mas nós temos uma responsabilidade para criar eles no Senhor também. E isso envolve um grupo de jovens, isso envolve uma escola dominical, sabe, uma família da igreja. Esse deixa a nossa vida mais bem sucedida, e esse deixa uma chance para nossos filhos realmente a ter um relacionamento melhor com Deus. Ou seja, o conhecimento dele era só uma coisa financeira, mas era bom para fazer muito mais fatos, e quem sabe com mais fatos, ele tem menos escolhas, ou seja, menos flechas. Vamos lá, próximo. Entendimento, conectando os pontos, próximo. E o que acontece é, com essas coisas, com a aplicação de sabedoria, viu aquele flechinha no meio? Quem sabe se esse revela que esse é a melhor escolha entre todos eles, ok? Você viu como esse funciona com esses 3 elementos? Vamos lá. Então... Nós temos um filho jovem, filha jovem. Está bem triste em casa. Puxa, está super, super montanha-russa, sabe? Essa coisa, e a gente pensando, puxa, eu sei que é, sabe? Sempre acontece todo mês. E tem pessoas que têm pouco conhecimento. Só conheço que uma vez por mês é complicado, ou mais, sabe? Mas o que acontece? Aplicando esse mesmo lente, o que acontece? Vamos lá. Fazendo conhecimento e entendimento, através de perguntas, ou seja, a gente fala perguntas picantes, perguntas que são boas perguntas. Filha, por que está um tempo difícil? Por que isso está te afetando de uma maneira, esse jeito? E a gente fazendo perguntas, a gente entende mais conhecimento, ou seja, fatos, que está acontecendo, mas a gente precisa entender atrás dos fatos também o que está acontecendo. E quando a gente coloca até mais, vamos lá, a gente coloca essas coisas mais um, e a gente coloca sabedoria naquele coisa, normalmente, ou a maioria das vezes, a gente começa a aprender ou entender coisas até profundas dos nossos relacionamentos. Nesse caso, a filha que tinha um coração quebrado. Eu lembro, uma vez eu sentei com meus filhos, um cada um separado, sabe, não foi os três juntos. E eu fiz a mesma pergunta por cada um. Eu expliquei o que é uma trama. A trama é uma coisa forte que afetou a gente emocionalmente de uma maneira bem profunda, sabe? E eu expliquei que algumas tramas são por causa de alguma coisa extrema, mas às vezes tramas é uma coisa que afetou você de uma maneira bem forte. Mas às vezes o que aconteceu, você sabe em sua cabeça que foi uma coisa pequena, mas como chegou a coração, realmente ampliou, tinha um jeito para ampliar. E depois eu tinha certeza, cada um com uma idade diferente, depois eu tinha certeza que ele sabia bem o que é uma trama, eu fiz a próxima pergunta: filho, papai te traumatizou? Em um caso, mamãe, sabe? Em uma vez em sua vida, ou cinco vezes, quantas vezes, mas eu fiz alguma coisa que te machucou, que não é uma coisa bem resolvida ainda, não preciso ficar com vergonha, seja grande ou seja pequeno. E eu perguntei as primeiras dois, gente, graças a Deus, eu quando eles falaram, pai, não tem nada, eu falei, oh, graças a Deus, oh, que bom, eu sou um pai muito bom, oh, que bom. Oh, tinha medo. E a terceira que eu achei, uxa, esse vai ser fácil. Eu só fiz porque, só para completar a coisa, e ele falou, pai, tem alguma coisa assim? Oxa, isso, que é isso? Eu falei, então, o que é? Ele falou, pai, lá na escola, eu estava parte do coral, no Dia dos Pais, e você não chegou lá em Curitiba. Eu lembro aquele dia. Por favor, não fala com meu filho essa coisa, mas sabe, meu filho, ele não é aquele solo, a coral tinha mais ou menos 18 filas, sabe? E meu filho era 18ª filha. Ele estava na última fila, sabe? E aquele lugar não tinha ar-condicionado, aquele lugar era todo mundo em pé, e depois desse esse coral, esse cântico de 3 minutos, era o jeito da escola para pegar o pastor do lugar, que pregou gente 1h30, sabe? Oh, que coisa, desculpe, não pode falar a palavra, é chato, mas a palavra era bem comprido, entendeu? Então, e naquele dia, eu tinha uma reunião bem importante sobre a construção da comunidade naquele dia, ou seja, realmente era uma coisa real. Quando ele falou essa questão, eu tinha conhecimento e depois eu tinha entendimento, ou seja, eu estava ligando as pontas. Mas a questão, depois nós temos isso, era aquele coisa, o que é a coisa sábio de fazer e fazê-lo. Sabe o que a minha tendência era para falar, filho, desculpe, mas papai tinha coisa bem importante para fazer na comunidade, sabe? Esse é o que eu estava explicando, porque era motivo real. Mas é errado falar motivo para o meu filho? O que vocês acham? Claro que não é errado. Mas a pergunta é, a coisa mais sábia? Então, o que eu fiz naquele momento é como nós fizemos muitas vezes nesse esse caminho criando filhos. Falei, Deus, Deus, me ajuda a me dar sabedoria nesse momento. E o que saiu da minha boca? Eu falei, filho, me perdoa. Perdoa papai. Sabe, foi sem querer. Eu realmente não fui. Mas eu vou deixar como uma prioridade aqui para frente. Para ir por essas coisas importantes. E filho, fala comigo. Especialmente se tem alguma coisa mais importante. Se eu não preciso ir, fala isso também. Sabe? Eu vou tentar ir do mesmo jeito, mas quando eu pedi perdão, ele falou, pai, não é problema, sabe, é tranquilo, eu lembro que me deixou bem assim. E esse foi, até uma coisa, em vez de afastando a gente, ou seja, tinha uma, eu posso falar brecha emocional, sabe, não é brecha espiritual, era uma brecha emocional, uma coisa que separou, só uma coisinha que separou o pai com o filho, mas em vez do o diabo usando, fazendo uma maneira, usando essas três coisas, virou uma coisa que deixou a gente até mais perto um com o outro. E esse é o que acontece quando a gente usa essas três coisas fluindo junto. Vamos lá. As perguntas, já falei. Então, o que nós podemos fazer essa semana? Eu quero pedir para vocês, essa semana, faz essa pergunta por você mesmo muitas vezes. Filhos, jovens, adolescentes, quando você está lá e você está pronto para falar alguma coisa com seus pais, faz essa pergunta, o que é coisa sábio para falar para meus pais? O que é o jeito sábio de falar com eles? Se você é um pai com seus filhos, como você vai ter várias oportunidades para fazer a coisa mais sábia? Viu o que eles estão fazendo? Começa a sentar com seu cônjuge e falar sobre práticas que estão acontecendo em casa, que a trajetória dessas coisas, eles não vão chegar no lugar onde você está querendo. Gente, pensa, se nós continuamos, se nossos filhos continuarem nessa coisa, onde isso vai levar eles? Faz essas perguntas para vocês e fazer alguma coisa sobre isso. Eu vou pedir mais uma coisa. Se você é um pai, eu sei que não é todo mundo aqui é, mas se você é, eu quero dar um desafio para você. Para separar um pouco de tempo, essa semana, para falar esse converso do trauma com seu filho. Filho, esse o que é uma trauma? Trauma emocional. Papai fez alguma coisa? Mamãe fez alguma coisa? Fez isso? Sabe que é, às vezes, até como pais, a gente acha, porque a nossa intenção é para fazer o melhor para nossos filhos. Sabe que esse é suficiente, mas às vezes não é. Às vezes eles ficam machucados do mesmo jeito. E não é só fazer isso. Mas olha, Deus, estou pedindo ao Senhor me dar uma graça, uma sabedoria no que falar com eles. E jovens, não vou deixar vocês escapar também. Sabe, às vezes a gente acha, porque é a responsabilidade de nossos pais ser as pessoas mais maduras. Se a gente age de maneira imatura, faz parte do nosso papel. Mas eu quero encorajar você também. Imagina vocês fazendo essa pergunta para seus pais. Pai, tem uma coisa que eu fiz, eu te machucou. Eu não quero ter nenhuma distância entre nós. Eu quero agir em minha vida como Jesus agiu. Como praticar sabedoria, conhecimento e entendimento em nossa vida e ter uma vida bem mais bem sucedida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Pai, eu oro por essas conversas essa semana, Pai. A Ajuda cada pai, no nome de Jesus. Ajuda a gente para agir com sabedoria, mais sabedoria, Pai. Nós queremos saber como fazer esse papel com êxito. Oh, Pai, nós estamos orando por as almas dos nossos filhos, Pai. Nós queremos ter futuros homens de Deus, mulheres de Deus, maridos e esposas que realmente são bons exemplos do Senhor. Oh, Pai, ajuda eles para ter um bom relacionamento contigo. Não é de legalismo, mas de relacionamento. E ajuda a gente para ser bons exemplos desse relacionamento.